Salvador de Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, Torre Salvador, prossiga. Vai passar causa, estabilizando o final do procedimento DR Zulu da pista 1-0. Juliette, Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Quem negar 1-0, 1-0. Juliette, Bravo Delta. Só confirmando, pouso na 1-0, mesmo? Negativo, 1-7, após 4 milhas do procedimento, reportará para o cancelamento, circular para o 97, se autorizado. Juliette Bravo Delta. Reporte para o cancelamento do plano instrumento, Juliette Bravo Delta. Após o pouso na 97, confirme o PAT. PAT 5, agora vai ter, Juliette Bravo Delta. Gente. Já reportar. Okay. Oscar Mike Delta, considere solo 5-4, frequência livre, parte 4 na escuta. Solo, o Embraer da Azul está passando no exato momento da retaguarda, assim que o mesmo me liberar, autorizado o puxo. Ok, na sequência do Embraer da Azul, passando a causa, vai iniciar a cena do Solo 1201. Vento 100 graus, 129. E decola da 10 do 4200. Mantenha antes da Juliette. Alvo, vou manter antes da Juliette. Tango Yankee Romeo Bravo, com a mesma atitude que mantém? Yankee Romeo Bravo, mantém sobre condições visuais, o ajuste em Salvador no 013, reporte para o da Bar. Juliette Bravo Delta, enquanto foi Vitor Mike Charlie, propõe para circular para a 17. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, plano instrumento cancelado agora ao 55, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da 17. Juliette Bravo Delta. A reportar Juliette Bravo Delta. Está para a formação, o gate previsto é o 62, está sendo liberado pela aeronave da Bianca. Tá certo então, vamos reduzir aqui o velocidade. Do 4206, decola aos 56, controle Salvador, 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, azul 4206. Do 4206. 4206, contato com o radar na decolagem, sobe via Fuca para nível 350. Sobe via Fuca para o 350, azul 4206. Otávio, estado, pouso autorizado pista 17, vento 110 graus, 119. Juliette Bravo Delta. 120, 19. Você acha que eu consigo fugir de autonomia? Você acha que eu já vi o padrão 03, chama agora a torre 1895 para acionamento de decolagem? 6201, taxa autorizado via parte principal e Índia, ponto de espera a torre 1895, ajuste de altímetro padrão. Marca, 2-5. Vou chegar em estacionamento, azul 2-5 na frente. 2-5-9-1 no parte 3, livre, chama a taxa. Chama a taxa no parte 3, azul 2-5 na frente. Seguiu o chão, 3, 19, 10? Papatango Juliette, Bravo Delta, solo 59, ao livrar à direita, frequência livre. Eu 97, aguarda a aeronave da companhia passar a retaguarda, cruzando com a equipe de solo, assim que é mesmo liberado, autorizado. O Xané 6201, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 110 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, Xané 6201. Salvadeira Júlia 591-67 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Porto Seguro, está pronto para o táxi. Sul 2591, autorizado o táxi, faixa principal linda, não se desespera, página 98-995, ajuste a 1-0 na 3, devido à performance, vai seguir a navegação. Xané 6201, decola 01, controle Salvador 1208, bom voo. 308, boa noite. 591, afirmo, vai seguir a navegação devido à performance, aí a mesma vai prosseguir pela mesma saída. Assim, vai seguir então, 2-3-1, obrigada. 360. Israel 360, após 2000 poderia voar lenda? 6201 após 2000, autorizado Leda. Após 2000 Leda, 6201. 4206, centro Recife 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 12545, obrigado, bom dia, boa tarde. Abraço, final para a posse. Abraço, frequência livre. Bravo. Salve, Salvador, o Xané 62, Econômica. E a decisão para conta, Guarulhos, está com informação hora. Prepara da Euleta Mortiva, Oscar confere e aguarda o instante 46259. 6259. Passaria 2 graus 7 para o carro, 2, 1, 9. Taxi via parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no trânsito 3897. Ajuste padrão, são 3897 torre. Boa tarde. São 3897, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 100 graus, 119. Para o táxi azul 27261, a bordo 320, autonomia alterna Salvador. Dois, utilizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, vive táxi, é parte principal Índia, lá chama a 295, azul 2712. Vento 110 com 12+. Zero com primeira curva à direita. Subida da El Leda após Leda, posto seguro. E intercepta pelo 4x4. Aciona 5450, controle 120, decimal 8. 1-0. Transponder 5410 e o controle 1208. Bom, no 645. No 645, resto, o pronto funcionamento. Já está pronto para funcionamento no 02. Bom, no 645. No 645, aguarda para público. Aguarda. Multichannel 6259, copia? Copia. 6259, Guarulhos, autorizado nível 360. Recola da pista no zero com primeira curva à direita, subida da El Leda Motiva, após Motiva, intercepta Tesulo 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, segue conforme a rota do plano. Aciona 5446, controle 1-2-0, decimal 8. Bado 1-2-0-8, bom voo. 08, 307. Motiva saída, Tesulo 1-0 até Taubaté. 5446, transponder 1208, controle, acionei 6259. Correto, 6259, chama pronto, puxa o estacionamento. Vou chamar. 97, Dael. Dando 3897, contato radar na decolagem, vai vir a saída Dael, transição módica, para o nível de voo 320. Ok, subindo via saída, 320, dando 3897. Canal 6201, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 126, decimal 128, decimal 35. Tem referências visuais, pode voar direto, Mótiva? Canal agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35, para o Recife direto ao mesmo. 6201, chama o 251, alternando 2235. Aqui. Referências visuais, autoriza a Mótiva. Dan 3897, autorizado direto Leda. Autorizado a proa de Leda com referência, Dan 3897. Oi, Salvador, boa tarde, 2702, ponto esperado no zero. O 27-1-2, autorizado a linha manter pistão 1-0. Ali mantendo 1-0, o 27-1-2. O 2591 decola, 1-2, controle Salvador, 1-2-0. 2-0-8, obrigado senhor, uma boa tarde a todos. Salvador, muito boa tarde. Azul 2591, decolar na saída Coral, cruzando 1300 pés. Azul 2591, contato radar na decolagem, vou ver a saída Coral para o nível de voo 160. E a saída Coral para 160, autoriza após 2000 curva direta para Coral, senhor? Após 2000 pés direto Coral, Azul 2591. Após 2000 direto Coral para o Azul 2591. Azul 2712, autorizado decolagem, vento 110 graus, 119. Decolagem autorizada, Azul 2712. Jack, meu bravo, final para pouso. Jack, meu bravo, frequência livre. Bravo. para os braços do Bono 645, 141 a bordo, alternativa Porto Seguro, 3 horas e 40 para mim. Bono 645, ataque da direita via Taxway Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 0 no 3. Índia, 1895 a 2, no 0 no 3, ajuste, Bono 645. Autorizador, alinhar e decolar pista 17, vento 110 graus, 119. Está no quadro 3, para o bosque da 31 até a 2 Romeu. Ah, o senhor vai com o meu autorizado, reporte finalizando. Estou para finalizar. Autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha e mantenha 1-0, voo 1645. Corrigindo. Autorizado alinhar e após alinhado, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem 1-0, voo 1645. Então, decola. Autorizado nível 300, decola 1-0, fez a direita, Israel, Leda, Costa, Porto Seguro, receptor ao dia, 5452, controle em 208, azul 2639. 2639, correto, chama pronto, funcionamento. E 1-0 na 3, gol 966, quando possível, 366. Agora a autorização para o quadrado também 366. Terra Golf Oscar, só corrigindo a instrução, mantenha a perna contra o vento da pista 1-0, aguardando para o cruzamento do ponto médio da pista. Perna contra o vento do, da 1-0 para cruzar o eixo da 1-0-2-8, o Serra Golf Oscar. Autorizado 360 pela direita, reporte para o cruzamento da, do ponto médio da 1-0. Sim, reporta para o cruzamento, Serra Golf Oscar. Meia 45, decola zona 8, controle Salvador, 1208, bom ponto. 208, Bruno, 645, grato. Sinal 35. 2-5-1-2-2-3-5-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 5, contato radar na decolagem, suba via, saída Tael, para o nível de voo 360. 360, via Tael, voo 945. Voo 1966, desça para 2500 PEN. Produto Serra Vitor 366, autorizado para o segmento terminal, fecha no zero. Serra Vitor 366, 2500, 1013, Gol 966. Júnior, é o telefone, é o... O senhor Oscar acordou forte, controle Salvador 1208, está presente. 1208, Serra Gonçalves, obrigada. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolado da 1-7, corredor forte. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, controle Salvador, mantenha no pé de corredor forte, altinho para Salvador, 1-0-1-3. 1-0-1-3, Serra Golf Oscar. Barra Romeu, Oscar, Mike Tango, do Salvador. Oscar, Mike Tango, já foi coordenado com a Zero. Tano 3283, informação em curso agora é a Papá, nenhuma mudança significativa. Brasília autorizado 360 nível, decola da 1-0 com curva à direita na subida Árvore 1, após o Elefa, onde intersecta a Pêndulo 1-7 conforme rota do plano. Transponder 5456 e o controle 120, decimal 8. Então, 3283, correto, sobejamento, chama pronto, estacionamento. Alô, Salvador, Alô, Alfa, Quebec, Romeu. Sim, Alfa, Quebec, Romeu. Já, 2, Romeu, que não avisou, Romeu. Sente o término do reboque, frequência livre. Tango Cid. Azul, 263, para o Brasil, para o México, pode ser. Índia, Tango, Alfa, Papá. Voo 1645, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 128-35. 251, 128-35, 1645, boa. Estabilizado, gol 966. 1966, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Nós com 111 agora, autonomia de 4 horas, fazendo a partida. Azul 2639, utilizado táxi, táxi principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013. Padrão, Zapata, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, Azul 2639, autorizado a alinhar e manter pelo zero. Controle, autoriza em cima delta, pode estar e voar direto o Sierra Vitor 366. Autorizado direto Sierra Vitor 366, desça para 2500, pede para Patangu East Lima Delta, autorizado o RNAV, pista no zero, reporte visual com a pista. Ok, faz aqui para 2500, vai reportar visual com a pista East Lima Delta, autorizado no RNAV. Quando próximo esse visual, senhor, gostaria de cancelar e fazer a final direta da 17. Certo, reporte passando Sierra Vitor 366 e vai solicitar com a torre, pouso no 7. Ok, muito obrigado. Azul 2639. Confirme. Vai ingressar na pista? Bom, meu filho, gentileza. Estou checando a cabine aqui. Fazer um segundinho aqui. Feito, reposto pronto. Pronto, 2639. Azul 2639, autorizado a alinhar, decolar, pista no zero, vento 110 graus, 09. A linha fala da 10, Azul 2639. Fala, Salvador, boa tarde, é o Azul 2781, descendo a Papá 160, vitória da conquista. 2781, aguarde cobra, com árvore 1 preparado. Excelente. Super 591, no serviço radar encerrado, passando a posição coral. Sua para o nível 160, chama o controle. Ilhéus, 120, décima 1. Ilhéus, agora 120, né? Já era bem bom, né? Da Juliette, eu vou no 9. Ingresso, 5. Confirme, é um posição? 5. Ingresso, número 5, vou no 9. Então 9 autorizado, time táxi. Chama o táxi, então 3-2-3. Chama 6-2-5-9, se tiver acionamento no 3. Autorizado, time táxi. Chama 8. 2-0-8, obrigado, 2-0-3. Controle, boa, azul 2634, passa meu pé, azul. Confirme? Azul 2639, perdão. Controle 120, décima 8. Oh, 208, perdão. Frequência errada. Controle, boa, azul 2639, passa meu pé, você falou. Azul 2639, contato radar na decolagem, suba via saída da Elm, para o nível 360. E aí, o parou. 360, sou 2639. Azul 2712, serviço radar encerrado, passando a posição cone, mantendo o voo 150, chama o controle Aracaju, 120-3. Aracaju, 203, obrigado, Azul 2712. Serra Vitor 372 estabilizado, Whisky Lima Delta. Papa Tango, Whisky Lima Delta, chame torre 1-8, 95. 1-8-95, Whisky Lima Delta, grata. Papa Tango, Whisky Lima Delta, boa tarde. Papa Tango, Whisky Lima Delta, boa tarde. Ajuste no 03, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Lima Delta, confirme, está modificando as regras? Afirma. Whisky Lima Delta, plano modificado aos 3-8, curva esquerda, base pela direita, reporte final, pistão 7. Curva esquerda, base pela direita, só parar no final do 1-7, Whisky Lima Delta. Para o CAC de hoje, Anel. 6259, a bordo, Galeão, 0440 Bia. 6259, localizado taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste ótimo, 0-3. Direita Índia, torre 1-8-95, ajuste padrão, chora 6259. Lima Delta, tráfego avistado, pouso está autorizado, pistão 7, vento 100 graus, 109, confirma o parte de destino. Só para baixo, o Whisky Lima Delta, pouso autorizado. Jardim 160, decola da pista 0 com curva à direita, na subida árvore 1, após voa Elefa, após Elefa, upload e segue direto para a conquista. Aciona 5461, controle 120-8. Autorizado 160, decola da 10, com curva direita, bordo 1, Elefa, piló, pós destino, 5464 no transponder 208, com a frequência 2781. 5461 no transponder. 5461 no transponder. Correto, azul 2781, chama pronto estacionamento. Vou te arrumar com a porta de controle. Ele te arrumar com a porta de confirme seu abrigo de porta CR50. Copiado, papai, vou te arrumar com a porta. Altímetro em Salvador, no 0, no 3, mantém condições lá, 500 pés, confirmando a sua posição. Autorizado fora da barra, 500 pés do Charles Fox, apenas confio em sua posição no momento, não recebo seu modo alto nem modo Charles. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar da 10, está na linha 2 de fato. Lima Delta, o solo para o 41, autorizado o backtrack, taxi a pista, reporte livrando na Oscar. Vai iniciar o backtrack e reporte livrando na Oscar, o Whisky Lima Delta. Whisky Lima Delta corrigindo, reporte livrando na taxi Romeo. Controle na escuta. É 259, acima, autorizado a decolar, vento 100 graus, 109. Ok, fechador. Amador, boa tarde, eu estou 3283, pronto, mantendo 0. Estou 3283, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Mantendo 0, 3283. Lima Delta, estacionar a frequência livre. Lima 259, decolado 143, chame o controle 120, decimal 8. 208, estacionar a 259, boa. Doutor Romeu, as camas é que estão, confirme? Controle Salvador, Oceania 6259, passa 1510, não fechou. Oceania 6259, contato radar na decolagem, depois vem saída da El para o mesmo voo 360. 360 da El, pode voar Leda? Pode 2000 pés direto Leda, o Oceania 6259. 2000 pés Leda, obrigado, Oceania 6259. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 100 graus, 109. Vai iniciar a notar 3283. Lima Delta, onde está assinando a frequência elíptica? Decolado aos 45, chame controle Salvador 120, décima 8. 08, obrigado. 2781, para puxa, cara mesmo. 2781, livre puxa, meu pai. Camarada. 3283. Então, 3283, contato radar na decolagem, se você sair da árvore, para alerta para o nível 360. Árvore, sobe via, 3283 para o 360. Cidade da Fofoca está próxima à Cidade Baixa? Autorizo 3283 voar direto Arbor. Autorizo direto elétrico, 3283. É direto elétrico, obrigado. Tiara com foco controle? Papa Romeu, Tiara com foco controle? 681, para o táxi com 62 a bordo, quase 30, até na Salvador. Pega o Tiara com foco, faça cheque do transponder. Mantenha 500 pés acima da velocidade mais alta. Para que seu transporte não receba informação do mesmo.